Latam 3520, chame Recife 1285, alterna 13365. 2685-3365, é isso? Afirmativo. Obrigado. A edição 1896. Decolado aos 35, controle 19-8, no voo. 19-8. Voador 1896, voo. Voo 1896, contato radar na decolagem, sua para 370, se da PUCA. 370, PUCA, voo 1896. Na escuta do controle, aguardando transferência de comunicações. Afirmativo, na escuta. Plan 3305, chame Recife, 2085, alternoma 3365. Recife, agora 2085, alternoma 3365, grande, bom dia, bom serviço. Bom voo. Sim, chame Recife 2085, alternando 3365, gol 896. Confirmando a primeira? 12685. 12685, gol 1896. Salvador, Gol 994, boa noite. Gol 954, sendo identificação, autorizado chegada a mar e desce, mantenha 050 da presente apoio de ITAP, autorizada. ITAP, pode conferir o perfil? Confirma a indicada do Gol 954. 275. Confirme? 275. Sente, mantenha a velocidade, reponte para a redução, Gol 954. Controle, bom dia, Gol 1896, informação chave, vai passar ajuda. Gol 1896, sinal de identificação, autorizado de chegada na área, desça e mantenha 060, reduza para 250 mais. Identificou, desce ao 060, reduz 259, Gol 1896. autoriza o gol 1154 desistir a chamar estabilizado? 1154 desistir 2000 pés, ajuste 1013, reposto localizador. Postará localizador 1154. No 8 no meio, reduza para 2, 2, 0, 9, indecida para o 0, 5, 0. Reduz 229, desce ao 0, 5, 0, agora 2, 1, 8, 1, 6. No 154, está efetuando desvios? Pouquinho, à esquerda. Formaçãozinha bem aqui na Casa Bahia. Sente, confirma indicada do 154. Está reduzindo agora 170. 18 no meio, reduza para 170. Nós, ele vai para sede agora 8 milhas à sua frente. Reduzimos o 170, gol no 8 no meio. Gol no 154, para o localizador direito 070. 070, 954. No 816, sob vetor, curva à esquerda. Correção, mandei presente pro limitado pelo localizador, gol no 816. Passei a pro limitado lá que o 816 vai passar 0650. Sente, já está pro, ainda está para 3 mil pés, aguarda o último vetor para o localizador. 3 mil, ajuste 1013, 1816 agora. 186 tem condições de estabilizar essa prua? Afirmativo, 186. Ciente autorizado, índice é para 2.000 pés, ajuste 1.013, gol no 186. É 2.000, vai informar estabilizado, X-ray, gol 186. Interceptor, contra localizador, é visual no 1954. Ciente, completinho, alto, 1.186, bom pouso. Obrigado. Gol no 186, ao estabilizar, inicie redução para aproximação, tráfego anteriormente mencionado agora, meia dúzia de milhas à sua frente. Ciente, já reduzindo já 150 agora, gol no 186. Ciente, após estabilizado no localizador. Ou no C4. 1-1-5-4, reporte no externo, embaixado travado. Voltará. Estabilizado na NLN, segura no 86. Sente, complete a aproximação, aguardo uma transferência de comunicações. Olha. Gol no 86, chame torre, 186. 186, 14, gol 86 até daqui a pouco. Certo. Baixado travado, gol no 164. Gol no 164, livro pouso, pista 10, entra uma centena, 897. Centena quanto? Livro pouso, 954. Desculpa, não entendi. Em livre pouso, pista 10, uma centena com 8. Uma centena com 8, obrigado.